Capítulo 59. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Para ser cantado com a melodia, não destruas. Livra-me de meus inimigos, ó Deus. Protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos. Salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado nem os tenha ofendido. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta. Vê o que está acontecendo e ajuda-me. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhe saem da boca. Suas palavras cortam como espadas. Afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo. Mas tu, Senhor, ris deles, zombas das nações. És minha força. Em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira. Extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor. Pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó, minha força, te canto louvores. Pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim.